fã da banda Calcinha Preta, declara seu amor e vira manchete de jornais. É o que você vai ouvir agora. Pare de dizer que não me ama, que não vai voltar, que eu não sou e nem serei mais dono do seu coração. Que não tá nem aí pra mim com quem eu saio, o que faço, com quem fico, que eu posso até me matar. Então vem agora me dizer que tanto amor e as flores que regamos juntos já morreram no nosso jardim. Pois eu te digo, não desisto, você sabe muito bem que sou capaz de até parar o mundo de girar pra te reconquistar, dar uma de super-herói. Que não vai voltar, que eu não sou e nem serei mais dono do seu coração. Que não tá nem aí pra mim com quem eu saio, o que faço, com quem fico, que eu posso até me matar. Então vem agora me dizer que tanto amor e as flores que regamos juntos já morreram no nosso jardim. Pois eu te digo, não desisto, você sabe muito bem que sou capaz de até parar o mundo de girar pra te reconquistar.